Yo, 1212, a tropa apresenta a MS Hip Hop Style, a Family. A tropa chega como circo no rap e eu me divirto. Precisa evolução pra se ter um compromisso. E pra comprovar é do gueto que suja a tropa. Sem dar moral pros bico que rasteja igual minhoca. Versa, versa, versa, let you, mas sem conversa. Tô de rolê com os manos, se envolve e não atravessa. Skate é emoção, meu rap, inovação. Manobra de estilo é choque no coração. Oh não, tudo maloqueiro e vagabundo, a invasão. Se as mina tá no estilo Nolly Hill, rap do bom, bom, só sangue bom. Skate, rap, star. Pra muitos uma aliança, hip hop, AMS, Joe. Cresce como planta, evolução. Preciso, eu me lembro, passo a passo. Sempre firme nas canções que no microfone eu faço. Skatista eu sou, é, nasci pra tirar onda. Mas se quer baixar a febre, então toma de pirona. Porque com certeza respeito é recompensa. Reflete no zóio gordo, mas arde que nem pimenta. Ok, a rapa serve e veio representar. Quando me vê na rua, Joe pode cumprimentar. Ideias em alto nível de um mundo contemporâneo. Surge a nova era do rap, eu não me engano. Na pista a manobra flui, skate roda. Invade o corrimão, sobe o quarter, dropa. O rap evolui, tibuia, quem comprova. Direto de Goiânia, quem chegou? A tropa. Distribua suas manobras, de back ou de front. Nolly e switch, Joe, pra quem tem o dom. Skate, hip hop, já se uniu, a tropa segue. AMS, hip hop, style, a FAP. Distribua suas manobras, de back ou de front. Nolly e switch, pra quem tem o dom. Skate, hip hop, já se uniu, a tropa segue. AMS, hip hop, style, a FAP. Sua cidade, a mais nova das novas atrações. Cê corta, bamba, canhão, malabarista, leão. A tropa certa, sangue bom, viemos pra trincar no sono. Rolê de skate, na pista aprecie mais, com dose curta. Pois se chapar o globo não, será minha culpa. Aplique de leve, sem esquecer dos glides, slides e greve. Sente a febre que é que ferve, temperatura baixa e sobe. Então se envolve, sem dar moral pros bico que quer atrasar seu corre. Fica puto quando vê os mano evoluindo, manobras fluindo, alegre sorrindo. Na nossa praça, skate, beatbox, freestyle e fumaça, dá o ar da graça. Sem esquecer dos manos que partiram dessa pra melhor. Cheirinho, Fernando, lado a lado, passo a passo, sigo adiante. Quero trocar ideia, tomar um vingorante. Se os coxa embaçar, aí tô sem fragante. De rolê com a rapa, que aqui é firmeza. Chega no sapato se tem a leveza. Vai vendo quem trinca na demo junto com a maloca. Te faz beber veneno, a minha mãe bate na porta. Na hora do ensaio ela grita, se irrita. Mas tudo que ela fala te buia, a gente filtra. Feliz, peço bis como pequeno diz. Corrimão pra ser usado, seja precisa usado. Técnico, agressivo, mas sem esquecer do estilo. Pelo skate eu vivo, pela tropa eu rimo. Sem teste na city a febre que ferve. Juro não serei breve, necessário como a greve. Pra reivindicar nossos direitos, mas pista de skate no Brasil inteiro. Aí a febre aumenta, queima como pimenta. Me armo com o mic e os pipocas se arrebenta. Lá pede carona, pra ficar bacana. Celso jogo, Benny Hanna, MS eu sou Joe. Quem viu, viu, pra curar sua febre. Yo, BC Tassil, distribua suas manobras, de back ou de front. Nolly e switch, Joe, pra quem tem o dom. Skate, hip hop, já se uniu, a tropa segue. AMS, hip hop, style, a FAP. Distribua suas manobras, de back ou de front. Nolly e switch, pra quem tem o dom. Skate, hip hop, já se uniu, a tropa segue. AMS, hip hop, style, a FAP. Distribua suas manobras, de back ou de front. Nolly e switch, pra quem tem o dom. Skate, hip hop, já se uniu, a tropa segue. AMS, hip hop, style, a FAP. Distribua suas manobras, de back ou de front. Nolly e switch, pra quem tem o dom. Skate, hip hop, já se uniu, a tropa segue. AMS, hip hop, style, a FAP.